Quero ver todo mundo aí curtindo o baile. É tudo nosso. Tá tudo pago. Fica à vontade, fica à vontade. A noite tá linda. Deixa a gente viver. Vem pra cá mexer. Mexer com minha cabeça até eu pirar. Vou te dar amor, hoje vai rolar. Taças, beijos e banhos de mar. Vamos lá. Ah, o clima tá quente. A batida do meu som é envolvente. Ah, o clima tá quente. Todo mundo aí curtindo um baile. É tudo nosso. Tá tudo pago. Fica à vontade, fica à vontade. A noite tá linda. Deixa a gente viver. Me beija, não para. Nossa vibe é um prazer. Vem pra cá dançar. Vem pra cá mexer, mexer com minha cabeça até eu pirar. Vou te dar amor, hoje vai rolar. Taças, beijos e...